DJ Pablo MG. Ele tinha tantos lugares pra ir, escolheu vir aqui. Tinha tantos lugares que você tinha pra ir, você escolheu aqui. Você escolheu aqui pra tomar mala, é. Pra tomar mala, é. Pra tomar mala. Continua aumentando. A primeira é boom, a segunda é tchau. A primeira é boom, a segunda é tchau. O meu som que bate forte é fora do normal. O meu som que bate forte é fora do normal. A primeira é boom, a segunda é tchau. A primeira é boom, a segunda é tchau.